porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033 menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, quarta-feira, sempre lembrando de Nossa Senhora, claro. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nossa Senhora da Misericórdia, eu espero em vós. Nossa Senhora de muitos títulos, de muitos nomes, mas é a mesma mãe que invocamos, pedimos e suplicamos. Filhos queridos, pode ter certeza, todos os seus pedidos, os meus, os nossos, são a Jesus, por intercessão de Maria. Então diga comigo, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Obrigado a todos que rezaram comigo ao vivo o Terço da Misericórdia. E você ligue, não importa de que parte do Brasil, quando der 3 e pouco, ligue. 0 operadora 41 3221 6070 é o número para você rezar comigo o Terço da Misericórdia. Escute o que foi deixado na plataforma, eu já vou para a palavra de Deus, mas escute. Sua bênção, Padre. Eu me chamo Kênia, moro em Vicentina, Mato Grosso do Sul, e te escuto pela rádio Coração de Itaporã. Quero deixar o meu testemunho sobre o real poder de Deus. Há 2 anos, eu perdi o meu primeiro filho com 1 mês de vida. Desde então, me apeguei a Deus, pois a sua palavra me confortava muito. Agora, eu consegui engravidar de novo, com a graça de Deus. E com 1 mês e meio de gravidez, comecei a sofrer fortemente da vesícula. Os médicos disseram que se eu não operasse, eu morreria. Então, entreguei a minha vida e a vida do meu filho nas mãos de Deus e Nossa Senhora. E eles ouviram o meu pedido de socorro. Passei por 2 cirurgias. Tirei 336 pedras da vesícula e o meu filho continua aqui. Eu já estou no 3º mês de gravidez, me recuperando bem da cirurgia. Obrigada, Senhor, pela graça recebida. E a cada dia que passa, eu creio mais e mais no Deus do impossível. Obrigada, um abraço a todos. Amém, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. A cada dia que passa, eu creio mais e mais no Deus do impossível. Deus seja louvado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Opa, essa música é nova, vamos lá. Nova aqui, né? Porque é do tempo que o avião funcionava a carvão. Mateus capítulo 6, 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem. Depois de despedir a multidão, subiu a montanha para orar. Já era noite. O barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, nas últimas horas da noite, foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar adiante. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma, e apavorados começaram a gritar. Mas ele logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto acontece logo depois da partilha dos pães. Qual foi a frase que ontem o padre se empolgou muito e deixou como mensagem? Dai vós mesmos de comer. Quer dizer, um desafio, encorajamento, né? Não. Que parece que os apóstolos amarelaram diante de 5.000 homens. Amarelaram e disseram: o que nós vamos fazer, Jesus? Jesus falou: pelo amor de Deus, vai dar de comer esse povo. Mas não temos dinheiro. E a partilha? Parece que de novo os discípulos amarelaram. Claro, o mar aqui, símbolo do caos, da morte, da provação, da tribulação. Os discípulos, diante dessa situação, de novo recuaram. E Jesus, de novo, tem que dizer: coragem, não tenhais medo. Às vezes dá vontade da gente recuar. É verdade. Você pensa que nessa obra evangelizar é preciso? Às vezes não dá vontade de voltar, recuar. Ficar na minha comunidade, na minha paróquia, aqui esse povo. Quando, porque assim, se a gente faz é porque faz, se você viaja é porque viaja, se você nunca está contente. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: coragem, vá em frente. Maria, vem nos ajudar a caminhar por teus caminhos. Quarta-feira, nessa hora da misericórdia, mãe, livrai-nos de todos os inimigos, livrai-nos das sombras. Maria, vem me ajudar a caminhar por teus caminhos. Teus caminhos santos são tão difíceis, mas hei de transpor. Mas hei de vencer, mãe, com teu auxílio, com a graça do Filho, na força do Espírito. Com a graça do Filho, as forças do Espírito, nas bênçãos do Pai. Nada me importa, mãe, nada, eu vou te seguir. É muito forte essa palavra, viu? Eu vou caminhar. Com tua ajuda eu vou conseguir, mas isso não tenha dúvida. Com Maria nós vamos longe. Conhece a tua vida, os teus exemplos tem que seguir. Teus exemplos temos que seguir. Vamos pedir a bênção de Deus. Mas olha, se teus pés fraquejar, peça força a Maria. Senhor Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. E obrigado, Jesus misericordioso, por tantas graças derramadas, por tantas bênçãos dispensadas sobre nós.